Farofa WA! É isso aí, meus amigos, meu nome é Marcos, são 7 horas, horário de Perth, 8 horas, horário de Brasília, está começando o nosso programa. Hoje vai ser muito legal, é o nosso programa de estreia e vamos ter aqui a Juliana Areias. Uhul! Tenho certeza que você conhece, se não conhece, vai conhecer. Bom, temos também aqui uma bancada maravilhosa, com o André Vieira, o André dos Churros, com participação em sessão extraordinária de Roberta Rosito, representando a Brasil WA. Então, é isso aí. É, espero que você curta, porque tá muito legal. Então, tá começando pela primeira vez na história o Farofa WA. Claquete! Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Você já pensou em fazer um detox da sua mente e transformar a sua vida? Já imaginou uma vida mais leve, sem medo, angústias e tristezas? Então, visite minha página no Facebook, Sema Santos, My Mind Master Brasil, para mais informações. Olha o expulsão farofa, meu. Spat Coach, sua consultora de carreiras em Perth. Acesse www.spatcoach.com.au. Spat Coach, always by your side. Farofa WA. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au. perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Frase de Facebook. Vamos lá. Quando você sentir vontade de desistir, pense por que começou. Frases de Facebook. E é isso aí. Não desista. Então vamos lá, galera. Eu acho que agora já tá na hora da gente começar essa bagaça. Certo? E aí, gente, vamos começar. Não é hora pra desistir. Então vamos lá, ela é paulistana, musicista, já tocou no Sydney Opera House e é artista brasileira de maior sucesso em Perth, WA. É a Bossa Nova Baby, Juliana Areia! Juliana! Gostosa! Então, Ju, vamos começar da seguinte forma. É, eu te anunciei como Bossa Nova Baby, né? E você lançou um CD chamado Bossa Nova Baby. Isso. No ano passado. Isso. Né? Como é que surgiu esse apelido aí? Bom, Bossa Nova Baby é meu apelido desde a época da adolescência, ainda em São Paulo. Quando eu tinha entre os meus 13 e 15 anos, eu ia muito em shows de Bossa Nova. E era uma coisa rara, as pessoas naquela época estavam ouvindo outras coisas, Guns N' Roses, outras coisas, né? Te entendo. E aí já chamavam de Baby. Estava se comemorando 30 anos de Bossa Nova, houve uma série de shows no Shopping Morumbi, e eu estava lá todos os dias, absolutamente todos os dias, cantava todas as músicas. Adolescente show de shopping, é? E Morumbi claro. Fica onde, o Shopping do Morumbi? Em São Paulo. Ah, paulistana. Bom saber. E aí o pessoal da produção achou estranho. Quem é essa menina que vive aqui o tempo inteiro e canta todas as músicas? E naquela época também estava o Rui Castro, que é o jornalista que fez um livro chamado Chega de Saudade, as histórias da Bossa Nova. E é um dos principais envolvidos no movimento Bossa Nova, né? Desde a década de 60, né? É, o Rui, ele não é da década de 60, mas ele documentou, né, a Bossa Nova, né? A Bíblia da Bossa Nova é esse livro do Rui Castro. E ele estava lançando esse livro nessa época, e eu já tinha o livro, claro, foi meu presente de Natal, né? E eu cheguei lá, aí no dia que ele ia dar os autógrafos, né, em vez de eu chegar para pedir o autógrafo, o pessoal da produção falou: Rui, vem aqui, essa aqui é a menina que eu falei para você. Sabe, oh, que legal, gente, a Baby! Né? E eu, antes de ele lançar o livro, eu tava indo muito na fazer pesquisa em bibliotecas de São Paulo, né? É, no Centro Cultural de São Paulo, estava lá todo dia depois da aula pesquisando CDF. Sobre a Bossa Nova, CDF mesmo. Uau! Né? Não sou eu. E aí então ele. Aí eu estava lá, quando eu, né, fui apresentada para ele, em vez de falar parabéns, gosto muito do seu livro, eu falei: olha, você roubou a minha ideia. Quem escreveu esse livro era eu. Adolescente fala tudo. Né? Ele deu uma, né, abriu um sorrisão assim, né, para mim e falou: tá bom. Depois que eu acabar aqui, eu quero conversar com você, né? Desde então, a gente virou amigos, né? E depois eles fizeram um show, uma sequência de outros shows ligados ao livro dele. Eu tinha credencial de artista, né? E de imprensa para andar nos bastidores. Então, eu assistia os ensaios, né? Do Ronaldo Boscoli, de todo mundo da Bossa. Muita gente que já morreu, inclusive, né? Ai, e até hoje, vocês são... essa. Vocês têm contato? A gente tem contato. Eu e o Rui, sim, direto, né? Toda vez que acontece alguma coisa, ele tá morando no Rio agora, ele falou: Ju, você tinha que estar aqui, ó. E, Ju, como que você saiu de São Paulo para chegar em Perth? Como que foi isso? Bom, essa é uma história longa, né? Ui, mas pra a gente falar, não tem muito tempo. Vamos por partes. Tá bom. É, quando eu, na minha infância, né, meus pais são separados e eu sou, né, e meu pai teve uma namorada que eu gosto muito, a Márcia. Que agora, beijo, graças, Márcia! Beijinho, Márcia, mesmo, se ela estiver ouvindo lá em São Paulo. Márcia, queremos você aqui, hein? Ela foi a pessoa que me inspirou a sair fora do Brasil. Né? Eles namoraram pouco tempo, mas logo depois ela casou e foi morar fora do Brasil, foi para a Europa. E na minha infância, então, eu cresci com Márcia me mandando esses presentes, né? De criança, né? Postais, né? Lapisinho, foto com neve. Lembrancinha que todo mundo pede pra gente quando a gente vai pro Brasil, né? Exatamente. E aí, então, eu falei: poxa, quando eu crescer, ela, né, eu achei que ela estava na Suíça, né? Eu falei: quando eu crescer, eu quero morar na Suíça. Então, com 5 anos de idade, eu já tinha resolvido que quando eu crescesse, eu ia mudar para a Suíça. Rica! Anos depois, eu fui descobrir que, na verdade, ela não estava na Suíça, ela estava na Suécia. Mas aí o sonho já estava feito. Né? Ele falou: não, agora não interessa, agora eu vou para a Suíça mesmo. Pra Suíça. É. Aí com 21 anos, realmente, eu fui para a Suíça. Foi mesmo? Realizei esse sonho, que era um sonho de infância. Precisa jogar números, né? E na Suíça. E na Suíça eu conheci, né, que eu nunca, eu imaginei que eu nunca mais ia sair da Suíça. A Suíça era o lugar que eu queria morar pro resto da minha vida, mas na época eu conheci o meu ex-marido, que tinha planos de mudar para Perth, né? Não era em qualquer lugar da Austrália, ele queria vir para Perth, porque primeiro que era a cidade mais isolada, ele queria aprender inglês, ele achou que aqui era um lugar ele que ia ter menos gente falando português. Mal sabia ele que ia ter uma rádio em português. Pois é, dia, agora, né, não é mais o caso. E ele também queria, porque o clima é mais quente, enfim, né? Mas acaba que no fim das contas, você vem pra cá de casal, falando português em casa. Isso. É, tá na cidade mais isolada ou não, tanto faz, né? É, eu acho que sim, né? Na verdade, nunca foi um parâmetro pra mim a coisa do isolamento, né? Era na mais verdade, pra ele. É, na verdade, eu até tava com medo mesmo desse isolamento. Eu falei: vixe, não sei, vou sair da cidade dos meus sonhos, Genebra, vou pra cidade mais isolada do mundo. Mas acabou que a gente não conseguiu vir aqui em 2000, isso é a época que tava tendo as Olimpíadas em Sydney, tava o visto complicadíssimo, a gente acabou indo parar na Nova Zelândia. Uau! Né? Que eu também tava ali, tempo, né? Por Nova pertinho, Zelândia, grande, né? Não, só que pertinho. Não. Que tava nada bem pertinho. E lá então acabei, né? Eu trabalhava lá na Universidade de Auckland, dando aula sobre música brasileira. Nossa, e cantando, deve ser um trabalho super legal, né? Também. Foi bem legal perceber que o trabalho que a gente fez criou uma influência de música brasileira na Nova Zelândia toda, né? Se vocês um dia ouvirem uma banda chamada Batucada Sound Machine, né? O criador dessa banda foi um dos meus alunos, essa banda roda, né, o mundo inteiro, uma banda imensa. Tem o Mani Fagundes, que é um grande músico lá de Auckland também, se estiver ouvindo, beijão, Mani, né? Ai, tá, beijo, fazendo um trabalho querido, bem legal sempre. E Enfim, né? E de lá, quando meus filhos estavam para fazer, né, começar a escola aqui, o Jubim, né, a Lilás, o Jubim, que é o mais velho, falei, olha, se você quiser ainda realizar esse sonho de pra ir para Perth, é agora, antes de começar a escola, depois vai ficar complicado, né? Uau. Então a gente veio, chegou aqui no final de 2007. E sempre você já tocava, cantava, sempre pensando nisso. E aí, você sabendo que Perth é tão isolada, como que foi? Porque não Sydney ou Melbourne, querida? Então, quando... Bom, primeiro, a resposta é porque, na verdade, era o sonho dele vir para Perth, né? Então, entendeu. Nunca foi parte do plano ir para Sydney ou para Melbourne, outra cidade na Austrália. É, quando eu cheguei também, foi final de 2007, normalmente até digo que eu cheguei aqui em 2009, porque foi um período que eu estava meio deprimida, eu não estava cantando, eu tinha decidido que eu ia parar de cantar. Até por uma questão de relacionamento, porque eu achei que aquilo estava atrapalhando, né, a relação de casamento, criava um conflito que não era legal, e resolvi que eu ia parar de cantar. Então, quando eu cheguei, eu não fiz nenhum contato com música, não fiz nenhum contato. Na época, se não existia Facebook, era o Orkut, né? Não entrei nem em contato com ninguém, mas fiquei deprimida, né? Passei aí um ano e meio aí. E meio você chegou a procurar ajuda médica para depressão ou foi uma coisa que uma tristeza profunda que acabou passando? Uma tristeza profunda que só melhorou, na verdade, quando, né, eu estava realmente ficando numa situação meio crítica. E meu ex-marido, que embora nunca tenha apoiado a música, ele percebeu que a coisa estava meio séria. E ele viu, por sorte, no Orkut da época, um anúncio colocando que ia ter uma audição procurando uma cantora brasileira para uma banda chamada Aquarela, né? E aí descrevia, queremos uma cantora que cante bossa nova, MPB, blá, blá, blá. Aí ele me mostrou esse anúncio, né? E eu olhei, eu nem entrava em Orkut, nem tinha nada, né? Ele me mostrou assim, ele falou, olha isso aqui, né? Eu li, eu achei até que era sacanagem dele. Eu falei, você tá encaixava tão bem. Cara? Os caras estão me descrevendo aqui. É, né? Uhum. Não faz isso porque, né, eu já tô querendo estar longe, não machuca. É. Né? Depressão falou, é uma coisa não é séria. Não, é sério. Ele falou, não é não, isso aqui é sério, ligue agora. Mesmo sem apoiar, ele percebeu que não ia ter jeito. Uhum. Né? Que você aí precisava disso para... Eu precisava. Aí eu fiquei assim, ah, não vou ligar nada. Ele falou, não, vai ligar sim agora. Pega, me dê o telefone, você liga agora para isso, né? Liguei, marquei a audição, fui pra audição, no final da audição eles falaram, é você, a gente quer você na banda. E eu me lembro daquele momento com muito carinho, né? Um momento de eu renasci, né? Aquele momento, tudo bem, você vai cantar de novo, opa, né? Que delícia. Voltei à vida e foi desde então, nunca mais parei aqui. E aí novo, já começou, né, a fazer show com essa banda, com a Aquarela? Sim, o Aquarela fez um primeiro show no Cult, lá em Frimento, que não existe mais, que é um espaço fantástico. Esse show já foi lotado, os meninos produziram muito bem, né? Só deixa eu fazer uma pergunta. A Aquarela era uma banda composta com australianos, brasileiros ou mista? Todos australianos, né? Oh. E um deles, que era o que coordenava a banda, ele é casado com uma brasileira, com a Aradia. Ah, e apaixonado, okay. Obviamente apaixonado por música brasileira, um amor bem bonito que ele tem, o Rob, né, pela música brasileira, e ele que idealizou, né, a banda Aquarela. Existe até hoje, então? Então, a banda acabou, depois desse show, eu acabei decidindo que eu queria fazer alguns outros projetos, eu queria, né, eu conheci na época o Zé Henrique e a Roberta, né, que são meus grandes amigos, e a Rô foi nesse show com o Zé, e de lá o Rô falou, pô, a gente tem que marcar um churrasco, eu preciso te mostrar o Zé, ele toca, o Zé é baixista, né? Ele falou, mas ele toca violão também, né? Eu falei, ah, é? Opa! Eu tinha interesse de fazer algum som de rock brasileiro, em bossa nova, era a minha temática. O Zé Henrique era um músico que fez parte do Picasso Falsos, no Rio, que era uma banda dos anos 80, que fez um sucesso legal no Rio. E falei, ah, vamos lá, vamos marcar, né? E na hora que o Zé começou a tocar o violão, eu cantei, eu falei, pronto, é isso, né? Era um casamento musical, né? Assim, perfeito, né? E aí, na época, eu falei, eu vou investir nisso, eu deixei a Aquarela acabou depois se desintegrando, né, gradativamente, durou ainda alguns anos, e aí, a gente fez o Soul Brasil Duo, né, que foi, assim, com o meu projeto, né, o segundo projeto aqui na Austrália, e com a Sema, né, organizando o primeiro show. Isso foi em 2009 ou 10, talvez 2009 ou 2009, não, foi em 2009, ainda, né. E final de 2009, tudo isso acontecendo junto. E assim, você falando, né, de fazer começar o show em Perth, pessoal, e como que você aceita, ver a aceitação do pessoal, não só os brasileiros, como os australianos em relação a você? Porque você não canta uma música que aparentemente eles entendem normalmente, não, né? Então, eles não entendem a letra, né? É, a melodia. E como que é essa aceitação, você, e essa transição, né, pra inserir na cultura australiana? É, eu sempre cantei música brasileira, né? Eu sempre me classifico como uma cantora brasileira, né? Eu não faço... Até canto em francês, em italiano, em outras línguas, né? A gente até vai fazer um show de Latin Jazz, né? Em dezembro, 3 de dezembro. Depois a gente fala mais nisso. Mas eu me classifico como uma cantora brasileira. É isso que eu sei fazer e que eu amo, né? De paixão, assim. E, então... Já perdi. O que eu digo é aceitação, né? Aceitação. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte: o pessoal não fica um pouco de saco cheio de ouvir música que eles não conhecem por ser tão diferente, assim? Eu acho que existe um processo diferente. Como eu falei, eu morei na Europa, né? Eu sempre comparo o mercado para música brasileira da Europa com aqui e com o da Nova Zelândia, né? Uhum. Lá, o mercado de música brasileira já existe há décadas. Então, com a impressão que eu tive quando cheguei lá... Né? Cheguei lá com 21 aninhos e falei, poxa, tá tudo pronto, tinha muito trabalho, eu não tinha que fazer nada, assim, tava tudo lá na mão. Na Nova Zelândia, aqui não, é um mercado novo, as pessoas não conhecem. Sim, as pessoas têm uma primeira resistência com a língua, né? Em português, é espanhol, o que que você tá cantando, né? Mas o ritmo fascina, né? O ritmo brasileiro, ele fascina. E aí você sabendo montar um show, brincando com isso, você sabe que as pessoas não estão entendendo o que você está falando, né? Mas aí você explica um pouco, você monta esse show no que o show ele varia, ele tem uma dinâmica que se torna interessante. Né? Eu tenho a impressão que a música brasileira realmente é um pouco diferente pro ouvido que não treinado, assim. Porque você vê a reação do um australiano ouvindo uma música indiana, chinesa, ou até mesmo mexicana, espanhola, eles botam tudo dentro do mesmo pote, assim. Fala, pô, isso aqui é tudo igual, parece que toca a música 1, 2, 3, 4 é a mesma. E a brasileira não é assim, né? Não tem como você botar no mesmo saco o Jorge Benjor, o Tom Jobim e... Não, a música brasileira é um universo, né? O Brasil, a cultura musical do Brasil, eu sempre digo isso e fiz muitas, gostaria até de voltar a fazer isso aqui um dia na Europa. Eu fazia palestras mostrando cada período, cada movimento da música brasileira ligado com a história. E é possível você contar a música, né, contar a história do Brasil através da música e vice-versa, porque é muito rico e é muito diverso, né? O país é imenso, então é por isso que eu falo, música brasileira não é só samba, não é só forró, com não certeza, é só chorinho, muito mais. Não é só bossa nova, não é só, né, o música atual que se toca no Brasil, é tudo isso e é uma combinação disso tudo que cria esse universo de música brasileira. O próprio samba também é um universo em si próprio. Próprio. Né? E deixa eu fazer uma pergunta que pra mim é complementar a isso. Quem é o teu público, então, aqui? É o público de jazz? Quem vai aos teus shows? É o público brasileiro? Como é que é isso? Sim, como eu particularmente gosto de bossa nova, né? A bossa nova, ela é a prima do jazz, né? Ela é tanto... Né, existe até uma música que brinca com quem influenciou quem, né? Se a bossa nova vem de uma influência do jazz ou vice-versa. Eu acho que as duas se auto-influenciam o tempo inteiro. E, enfim, né? Então, o meu público normalmente é um público de jazz. É o público que mais vai entender e que mais vai ter já uma referência do que é o que eu tô fazendo, né? Sim. Ô, Ju, e agora sim, falando em público, né? Agora vem o meu lado, assim, vamos dizer, sacana. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Mas existe um povo que... Os boatos que rolam, que às vezes você pede pro pessoal ficar quieto durante o show. Isso é boato ou realidade? Olha pra câmera e fala. Ô, André, é show de jazz, cara, não é micareta. Ué, gente, o André quer ficar rebolando na câmera. Ele quer saber, porque é o comentário. Menos, André. Dentro do Wellington Jazz, cara. Mas pedir pra ficar quieto ou não. O Wellington, né? O Wellington Jazz Club é a melhor casa de jazz da cidade. Já foi. Na minha opinião, inclusive a melhor da Austrália toda, né? E eles têm a política de que eles mesmos, né, eles falam, se as pessoas querem conversar, vão para o andar de cima, na boa, você conversa, tem um vídeo, você consegue ver o show que está lá embaixo. Mas lá embaixo é um santuário, né? Um show, É um show intimista. É um santuário. E é um momento, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Porque eu fazia teatro ainda em São Paulo, né? Quando eu tinha meus 13 aninhos, né? Uma das frases que eu aprendi na época do teatro com o Luiz Gustavo, espero que ele esteja ouvindo também esse programa lá em Sampa. Beijo, Luiz! Beijo, Luiz Gustavo, Malu, minha professora também, de matemática, não de teatro. Tenho certeza que ela está ouvindo, o pessoal lá do Imaco. Enfim, era que o palco, ele é sagrado, né? Então, o artista, quando ele vai para o palco, ele faz aquilo com muito amor. A gente pensa, né? Demoram meses para você elaborar um show, para fazer uma sequência de show. Então, eu piro nisso, assim, um tempo imenso, né? Então, a gente espera, e a troca é uma troca de público, é uma troca de energia, principalmente no tipo de música que eu faço. Claro, tem shows que a energia trocar é você dançar, é você gritar, é outra coisa, né? O show que eu faço, é a energia que eu espero é que você ouça, que você sorria, que você dance também, se você quiser, tudo bem, né? Mas que a gente se comunique, é uma coisa meio sagrada mesmo, né? E sutil, né? E sutil, claro, delicada. Bom, você, então, agora você está indo pro Brasil, certo? Estou indo pro Brasil. Então, por falar em set list, coisa e tal, você lá no Brasil, você toca igual o que você faz aqui? Então, ou você dá uma adaptada com outro público? Essa vida pro Brasil, tem 9 anos que eu não volto pro Brasil, desde que desde que eu cheguei aqui na Austrália, então eu tô com uma expectativa imensa, uma saudade imensa e ansiosa e tudo que pode vir junto com mil isso. Mil emoções, né? 9 anos, exatamente. Muita coisa muda. Né? Esse show vai ser um show para apresentar o Bossa Nova Baby, esse álbum que foi feito aqui em Perth, com os melhores músicos de jazz de Perth e da Austrália toda. Tem o Doug DeVries, que mora em Melbourne também, que está aqui. Então esse show vai ser um show específico das músicas autorais desse disco, que é o que eu praticamente tenho apresentado desde o ano passado aqui também, na Austrália toda, né? Como você falou, no Sydney Opera House, a gente foi para Cairns também em junho agora, que foi fantástico, genial. E me conta uma coisa, lá no Rio, lá no Brasil, você vai fazer show aonde? Porque quando eu escuto, eu descobri hoje que você é paulistana, porque quando eu escuto sua música, na minha cabeça é carioca. Rio, né? Porque a música dela fala até nome de bairros no Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu sou nascida e criada em São Paulo, né? Capital, né? Paulistana. Nascida na Avenida Paulista, para ser bem exata. Mas eu morei na Bahia antes de sair do Brasil. Uhum. E tenho um amor imenso pelo Rio, como não poderia deixar de ser. Se eu gosto de Bossa Nova, não tem como, né? Então eu sou. Eu costumo brincar que eu sou maçoteiro paulistana. E nesse meio tempo, né, o meu sotaque já de 20 anos de quem tá fora no Brasil, completo agora em novembro, virou um sotaque meio carioca, né? Entre São Paulo e Bahia eu fiquei meio carioca. Mas e os shows vão ser onde? Porque eu já fiquei imaginando você lá na Lapa do Rio de Janeiro. Né? Interessante você falar da Lapa. Eu tenho um show já marcado e já está confirmadíssimo em São Paulo, no dia 17 de dezembro, um sábado, na Sala Promon, no Espaço Promon, que é um antigo Espaço São Luís, é uma sala que tem uma acústica linda, uma das melhores da América Latina. Né? Vou estar tocando lá com músicos da Orquestra de Jazz Sinfônica de São Paulo, um quinteto e não com a orquestra toda. Muito bom, cara. Né? E aí no Rio? E no Rio. Complexo do Alemão. No Rio, eu estou fechando, né, para fazer no Lapa, exatamente. Bom você falar que tem um. Eu descobri que existe uma casa de jazz no Rio de Janeiro que é considerado um centro cultural Austrália e Brasil, acredite se quiser. Da onde você achou isso? Tribos. Não, calma aí. Né? Vamos primeiro fazer aqui um break, daqui a pouco ela conta como é que. Aê, quero saber tá mais. Bom? Então já a gente volta. Guarda a resposta, Ju. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou, Tiago? Facebook, Tiago Car Technology. Bye. corpo sobre a areia. Lua cheia, bronzeia sua pele turquesa, sua boca morena, seu cantar de princesa. Então é isso aí, rapaziada, estamos voltando aqui pro segundo bloco com a Juliana Areias. E a gente tava... Puxa aí de onde a gente parou aí, Roberta, como é que a gente tava o nosso papo? Então, você falou que tem um centro de jazz lá na Lapa, no Rio de Janeiro. Pois é, descobri, né, recentemente que existe um local chamado Tribos, ou Tribos, eu não sei como é que eles estão pronunciando lá, que é um centro cultural Austrália-Brasil, na Lapa. Nossa, perfeito, coincidência melhor, né? Não tem, né? Perfeito em todos os sentidos, né? Conexão, né, Brasil e Austrália, porque justamente esse álbum, Bossa Nova Baby, ele é o meu bebê, e ele é um bebê australiano e brasileiro, ele não é só um bebê australiano, né? Já tá com o passaporte? Já, tudo certinho. E, então a gente tá querendo, né, mostrar essa música, né, brasileira, australiana, que a gente faz aqui em Perth pro Brasil, né? Legal. E esse lugar, como eu falei, estou em negociação, não está fechado ainda, porque é uma semana de Réveillon, é a única semana que eu vou estar no Rio, vai ser no Réveillon. Vai dar certo, tem uns tempos. E eu acredito que seria muito legal, tanto para o local, como, né, essa conexão. E a Lapa em si, eu sou apaixonada por gafieira. Isso aí. Né, então, e galera carioca aí, meus amigos do Marcos. Lapa, e você já tem uma noção, muito legal, Ju, de quantos cantar. Shows você vai fazer em cada estado ou ainda está tudo em negociação? Então, eu estou indo em 5 cidades diferentes, idealmente eu iria fazer 5 shows, uma em cada cidade. Legal. Né? Mas com certeza, confirmadíssimo, é aquele que eu falei, em São Paulo, 17 de dezembro. Aê, pessoal de São Paulo! Promo, ansiosíssima pra fazer esse show aí pra vocês. Muito legal. Manda um beijo pra todos os seus ouvintes de São Paulo. E você ainda tem show aqui antes de ir? Tenho, né? Eu tenho agora 2 meses, né? Contagem regressiva pra chegar aí no Brasil. E tem um show super especial, que é um projeto diferente chamado The Ladies of Latin Jazz, né? É um show que eu vou fazer com a Brenda Lee, uma grande cantora de jazz, aqui australiana. E a gente vai estar lá fazendo. Esse não vai ser um show de música própria, vai ser um show dos clássicos do que eles chamam aqui Latin Jazz, né? Que clássicos são esses, né? Então a gente vai fazer desde Bessame Mutti em espanhol, La Vie en Rose em francês, Alton Leaves em inglês, em francês, né, músicas assim, Estate, que é uma música lindíssima desse repertório em italiano. E esse show vale... Da Bossa Nova, claro, né? Garota de Ipanema e afins. Esse show vale pedir pro pessoal ficar quieto ou não, Ju? Esse é um show diferente, que é um show aberto, né? Num lugar lindíssimo, que é o Mas a gente não é pra ir ficar George. Conversando dá, à toa, lá, né? Acho que lá dá até pra conversar, porque é uma coisa, um piquenique, é um show piquenique no gramado. Você traz, que delícia! Você mesmo pode trazer o seu piquenique, a sua bebida, o seu vinhozinho. Socorro. E assiste um então super show. Então é gratuito, entendeu? Quando você estiver lá, você toca uma da Ivete pro... André, ah, não, que aí ele, vai... ele fica feliz. Ah, então, esse show, né, pra quem tá aqui em Perth, ou vindo pra Perth, em dezembro, primeiro sábado de dezembro, então dia 3 de dezembro, das 6 às 9, no St. George's College. Os ingressos já estão à venda no meu website, julianareias.com. Ótimo. Onde fica esse colégio? Só pra... Isso fica perto da WA, sabe? Perto do Rio, um lugar lindo. Um lugar lindo, lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Acho que não teria lugar mais bonito. Queria voltar aqui. Você falou que o Wellington Jazz, você acha que é a melhor casa de jazz da Austrália. Sim. E o André fez uma pergunta antes, que é: por que Perth? Por que não Sydney e Melbourne? Ok, você veio pra cá por motivos familiares. Isso. Mas e depois... Por que você vendo que a cena provavelmente a cena em Sydney e Melbourne é mais amigável, digamos, ou não? Tô enganada. Eu acho que a cena Sydney, eu não fui em Melbourne ainda, então eu não posso falar exatamente, embora eu toco com alguns músicos de Melbourne. Né, a cena de Melbourne é famosa por ser a cidade mais gay, artística e culturosa. culturosa. Olha, você me deixa até nervosa, André. Calma, André, tudo ele quer falar que é gay. Mas toca vermelha agora. É cultural. Tem que perguntar pro André por que ele tá em Perth, porque ele não tá lá tá em São Melbourne. Francisco, né? Gente, é verdade. Por que você não está em Melbourne? A entrevista é com o Juliano, André. Exatamente. Enfim, é a cidade mais cultural e artística da Austrália, principalmente numa cena pop e rock, né, atual, tem grandes artistas, a cena tá lá, tudo acontece em Melbourne. Eu acho que em termos de jazz, né, Perth tem a melhor faculdade de jazz e de performing arts da Austrália toda, então Perth atrai um polo de músicos de jazz fantástico. Eu não acho, por um dos motivos porque eu fiquei aqui, eu acho que eu nunca vi numa cidade desse tamanho, que não é uma cidade tão grande, okay, uma cidade de 2 milhões de habitantes agora, né? Sou bom de matemática. E a qualidade, né, musical que a gente tem aqui, a tradição de jazz, eu nunca vi antes dos lugares onde eu passei, né? Então legal. Eu acho fantástico, é uma das coisas que eu sou muito fanzona, assim, de carteirinha de Perth. Eu acho que não só na música, no cinema também tem se feito coisas fantásticas, e eu tô doidinha pra ver quando tudo isso começar a se integrar, quando esse movimento começar a ficar forte, né, de a gente estar produzindo e exportando música e arte, filme, teatro daqui. Eu acho que é o seguinte, se você olhar pra uns 5 anos atrás ou 10 anos atrás aqui pra Perth, pô, a cidade era muito menor, ela já tá começando a ter um porte para gerar grana para esse pessoal conseguir produzir um negócio mais interessante, né? Sim, eu acho que sim. Outra coisa legal, né, para quem está no Brasil e não sabe, aqui o Perth está do lado, o que a gente chama ocidental, né, da Austrália, e é o estado WA, né, o estado mais rico da Austrália, onde estão as minas, né, então onde o dinheiro se movimenta é em Perth. Dito isso, realmente, né, a coisa de aplicar esse dinheiro em arte, talvez não seja uma coisa que, né, tenha acontecido sempre, mas existem milhões de iniciativas para que isso aconteça agora sim. Perth está, quer se tornar a cidade das artes na Austrália, quer se tornar a galeria aberta da Austrália. Aqui em Perth, para quem não sabe, né, meu amor da minha vida é o Jeffrey Drake Brockman, amor, artista australiano. Jeffrey, né? Queremos você aqui, hein? Ele já aprendeu português. O Jeffrey tá indo pro Brasil comigo agora. Tá intensivão. Tá preocupado, tem ouvido umas fitinhas, tem tentado fazer tudo que ele pode para chegar lá. Mas vamos voltar. Enfim, o Jeffrey, ele é um artista plástico que faz uma arte fantástica, cibernética, né, coisas interativas com movimentos e robóticas, enfim, tem vários monumentos dele na cidade. E com esse contato com ele, eu descobri que Perth, existe uma lei em Perth para novos prédios. E Perth, para quem já está aqui, sabe que a gente sente que a cidade está eternamente em construção, né? Essa impressão, desde que eu cheguei aqui 9 anos atrás, já era e continua sendo. Todo prédio novo que vai ser feito em Perth, existe uma lei que obriga de que 1% do custo desse prédio seja empregado em arte. Massa, né? Muito legal. Então, Perth vai se tornar, já é, e vai se tornar cada vez mais uma galeria a céu aberto mesmo. Até porque a gente faz prédio pra caceta aqui. Ah, eu adoro prédio. Só pra finalizar, minha última pergunta, você falou, Perth tem dinheiro, Perth tem tudo. E assim, a gente quando anda pela cidade, vê muita gente com chapéuzinho, simplicidade, tocando uma pra mim, tocando uma pra todo mundo. Você fez isso? Botar o chapéuzinho ali, tocar pra todo mundo? Aqui em Perth, não. Quando eu cheguei na Europa, né, embaixo, né, num inverno do caramba, eu ainda cheguei assim a passar o chapéu, né? Era uma tradição, né, inclusive europeia, de fazer isso. Existem artistas de ruas na Europa, principalmente, que vivem o ano inteiro profissionalmente como artistas de rua, né? Então eu tive essa experiência lá. Aqui não, aqui ainda não. Aqui em Fremantle, né, principalmente, a gente já vê bastante acontecendo e eu acho que é super legal. Quanto mais arte tiver na rua, melhor, e quanto mais também se incentivar que as crianças, né, a gente vê muitos pais aqui dando dinheiro para a criança dar, né, mas isso não é mendigagem, não, isso é um incentivo, claro, e um respeito à arte, e é bom saber que isso está acontecendo. Em Barcelona existe uma rua Rampla, que é uma rua onde só acontece isso, né, atração turística de Barcelona, e você ir para lá ver esses artistas de rua, né? Demais. E só completando Sydney, né? A gente estava falando de Sydney, porque Sydney é um lugar que eu gosto muito, também é uma cidade linda. Quem é que não gosta de Sydney? Beijo pro pessoal de Sydney! Beijo pro pessoal de Sydney, beijão, com certeza. E a gente... Eu vou para lá normalmente uma vez por ano fazer uns shows, adoro a cidade. Tem alguns músicos fantásticos brasileiros lá também. Se um dia procurem conhecer o trabalho do Abuca, tá? É um grupo brasileiro que faz música própria em Abuca. Abuca, Tiaguinho, Rafa Brasil. Ai, beijo, Tiaguinho. Andando sempre, adorei, muito já bem lá. E Sandrinho, que voltou pro Brasil. Mas assim, o Abuca é o que, pra mim, na minha opinião, existe de melhor em Sydney de música brasileira. Beijão pra vocês. Tá ok, gente. O papo tá muito bom, mas infelizmente a gente tá chegando já no final do programa. Incrível, né? Gente, eu não mandei nenhum beijo pro pessoal de Perth. Você quer mandar algum beijo pra alguém de Perth? Gente, não, porque se eu mandar pra uma pessoa específica, eu vou estar em problema. Então tá, mas Ju, um beijo pra todo mundo. Sim. Ju, me fala aí as suas redes sociais, seus contatos, para pro pessoal ficar sabendo aí. Então, né, o meu website é julianaareias.com, com dois As juntos mesmo, né? Também tem a minha página do Facebook, que é Juliana Areias Bossa Nova Baby. Tô no Twitter, tô em todos os lugares que você imaginar, Instagram, tudo mais. Onde eu sou mais ativo é o Facebook. Minha filha, Lilás, me botou nesse Musical.ly ou qualquer coisa desse tipo, vários aplicativos aqui, mas na verdade quem é ela que toma conta disso pra mim. Que perigo! LinkedIn eu também tenho, mas eu uso mesmo é o Facebook, então o melhor jeito é dá uma curtida na minha página do Facebook, Juliana Areias Bossa Nova Baby, ou o website julianaareias.com. É isso aí, então. Muito obrigado. Obrigada, pela presença. Parabéns, Farofa da Blay. Super prazer de estar aqui na estreia, super honrada. Né? Foi super divertido, mentira, super rápido, né? Olha, a gente passou rápido. Muito rápido. Quando é bom, passa rápido. Mais 2 horas no mínimo, por favor. Parabéns pela super iniciativa, né? Viva Marcos, obrigado. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Beijo, tchau. Beijo.